Delta Bex 5 from PLB. Quebec Serra, ajuste no 009, bom voo e boa tarde. Estacionamento e táxi até interseção, chama ingresso com o Quebec Serra. Eu tô por aí ou tô de férias? Sozinha? Oceano 6210, número 1 na aproximação. Número 2. A estabilizada até 3, zona 54. São 3154, com a aproximação, torre 1186. Obrigado, até a próxima. Comando 24, autorizado Galeão, nível 36120, aerovia Peruísque 50 até Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev, após intercepta Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após Upper Zulu 16 até Gruf, Golfo Romeu Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 14 até Toquim, Tango Oscar, Kilo, Índia Mike. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5036, controle 119, decimal 8, com 224, torre 1186. Galeão 360, ópero 250, Bidev, intercepta Upper November 857, até Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grupo, após Upper Zulu 14, Toquim. Decola na 10, na primeira curva direita, da El, Leda, Bidev, 5036, 198, 26. Beto, livre acionar, chame táxi, condor 24, ajuste no 009. Fala, colador, muito boa tarde, sapatão, Kilo Tango Romeu. Aí, Kilo Tango Romeu, para Morro Mil Pés. Aqui na curva. Morro no Mil Pés, autorizado. Coladão no 7, com curva direita, subida corredor Axé, após caixa pregos. Aciona 0124, controle 119, decimal 8, torre 1186. Gente, autorizado, morro, decola da pistão no 7, com curva à direita, 1 no Mil Pés, corredor Axé, após caixa pregos. Torre 10862, controle 1198, acionando o transponder 0124, Kilo Tango Romeu. Beto Romeu, confirme PLB. PLB 02. Torre 1186, acionamento táxi, decolagem, ajuste 1009, bom voo e boa tarde, Kilo Tango Romeu. Torre 1862, acionamento táxi, Kilo Tango Romeu. 326, mantendo nível 2 no lugar. Oceaner 6326, sem identificação, via chegada a mar, desce para nível de voo 050. Fica chame para ingressar, Kilo Tango Romeu. Até a hora, fica chamada para ingresso, Kilo Tango Romeu. Papá confirmando, quem quer, papá. Chaner 6210, desça para 2500, pega ajuste na 009. 2500 na 009, Chaner 6210. Júlia Salvador, papá, tanto a vitória de Júlia. Passa Tango, Vitorinha Juliette, para cima. Vitorinha Juliette, de Cairo para Salvador, está passando através de Veracruz, mantendo o Rio, controle de Paris, acionado 0160, com 7 a bordo. Vitorinha Juliette, mantenha-se em condições visuais, corredor Veracruz, reporte Paris. Vou para Paris, Júlia. Bom, na 721, chame Centro Recife, em 13325, alterne 1251. 3325, 251, na 721. pushback acionamento, azul 4065, posição 9. Autorizado, azul 4065, chama táxi. Autorizado, 4065. De 4, solo 06, já liberando a direita, 121.9. Rodrigo, muito obrigado, tá 3154. Ingresso na 17, piloto é meu. A esquerda vem a pista, é pode levar para o meu. Botar aliado pronto, piloto é meu. Salve, muito boa tarde, o tá 3159, 3154, perdão. Quebec Serra decolada 07, controle agora em 1, 1, 9, decimal 8. 19, 8, Serra. Salvador, de Papatango, Quilo, Quebec Serra. Papatango, Quilo, Quebec Serra, mantenha-se em condições visuais, corredor achado, meu pé. Confirme, foi sobremodulada a transmissão. Quilo, Quebec Serra, mantenha-se em condições visuais, corredor achado, meu pé. Corredor achado, 1 mil pés. Quilo Quebec Serra vai manter mil pés. Janer 6210, autorizado ILS, XC pista na zero, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Janer 6210. Três, 3174, chamou, meu amigo? Amigo, 3154. 3154, prossiga. Estou aqui na Taxi Alfa. Ah, pode sintonizar 1219, por gentileza, consola. Obrigado. 4 Taxi Alfa. E Juliette, portão 07, com 3154. Obrigado, 07. Partindo controle, ótimo, 6326, para descida, senta a Oscar. Chanel 6326 foi autorizado a descer até 5 mil pés, ajuste na 009. 5 mil ajustados, 6326. Confirme se a Índia Lima. Teclagem autorizada, aquilo Tango Romeu, 80 graus, 18 nós. Número da teclagem, tudo tá bom mesmo. Serra Índia Lima, mantenha-se em condições visuais via corredores. Índia Lima, cheque transponder, não tem contato radar. Agora estou recebendo. Para o táxi, o azul 4065. 126 a bordo, autonomia 0428, alterna Ribeirão Preto. Então, Romeu, decolado azul no 0, controle 1198 até a volta, Romeu. Controle 1198 até a volta, grátis, tudo, Romeu. Era da 10, ajuste é 10009, quando lá, torre 186, voz do 4065, boa tarde. 5 condições visuais, corredor axé. 5 condições visuais, corredor axé, tudo tá bom mesmo. Sando lock, o Xanair 6210. Xanair 6210, compra de aproximação, torre 1186. 86 tem a volta. Através de Paris, Vitrine Juliette, reporte na rotatória visual com o campo. Vou botar na rotatória visual com o campo, Juliette. 62 no 0 da Ocean, 7 do tráfego, machou, travou? Ah, falta um pouquinho ainda para baixar e travar. Antes, continua a aproximação, vento é 90 graus, variando de 22 até 30 nós, a máxima. Reporte checado, pista 10. estimativa, vamos combinar então, vou passar o externo com o trem, ok? Passou o externo? Por. 907. 907 decolou de Ondina para o CAB, 4 a bordo, está mantendo 510. 907. Agião 07, mantenha-se em condições de visuais, 510, nessa parte final para pouso. Confirme para o Guardião, chegou em intercortado. Guardião 07, mantenha-se em condições de visuais, 510, reporte final para pouso. Para final, 7. Trouxa 61, 62, 90. Autoriza a DCC da presente, cara, 1.010 para Morro, São Paulo. Direto, Truta Corromeu, mantenha o meu pé. DCC da presente, grato, Truta Corromeu. Chanel 6326, desce para 2.000 pés, ajuste 1.009. Para 2.000, ajustado 6.326. Para você falar, aquilo Quebec Serra. Aquilo Quebec Serra, frequência livre. É ele que conhece a Serra. Vitor Campo, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette para ingresso no circuito de tráfego Torre 1, 1186. 1186, Júlia. Boa, muito boa tarde, mais uma vez, eu passo no meu Índia Nova Imperial. Índia Nova Imperial, só aguarde. O Chanel 6326, confirme a velocidade. 300 nós, Silvia. 6326. Exato. 200 nós, 6326. Enquadrar estabilizado. Papa Romeu, Índia Nova Emberalfa, prossiga. Índia Nova Emberalfa acabou de ingressar em sua terminal. Está 2.500 pés, procedendo de Alagoinha. Está para pro da rotatória no momento. Já regressa para Salvador. Índia Nova Emberalfa, mantenha-se em condições visuais, descida até no 1510, ajuste na 009. Quem chamará tudo pronto para descida, o ideal de descida, o Índia Nova Emberalfa. Final, tocar e Guardião 07. Guardião 07, frequência livre. 7. Torre o azul 4065, está pronto, pode esperar a pista 1-0. Observando o Airbus na cortiça, olhar e manter após o azul 4065. Gente, após o Airbus, mantém o 4065. Direcionar, semi-táxi, 1224. É maior que o táxi, 24. Chanel 6210 no solo, aos 15, liga direito, 219. 09, pronto. Dado 6326. Chanel 6326, completa de aproximação, torre 1186. 8.12, é grato, 6326. Táxi via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Mativo, Alfa e Pata Juliette para ingresso, por gentileza, qual a temperatura na pista? Confirme. Temperatura no aeródromo qual é? 326 do tráfego, continua aproximação para informação de tráfego à sua esquerda, na final curta aproximada de 2 milhas para a cabeceira 17, o Minuano já com pouso autorizado. Continue agora a liberação, pista 10. 7326. Tem Juliette, pouso autorizado, pista 17, 90 graus, 20 nós. Autoridade 17, Juliette. 30. 9, autorizado ILS, X-Ray, pista na 0, reporte estabilizado. Parte militar, vai chamar a torre no 86 para cruzar a pista 1028 na interseção hotel. Pelo parte militar, até a interseção hotel, quanto chama a torre no 86 para cruzamento? Baixar para lá, 6326. 4, sem troca. Boa tarde, azul 4065. Segundo negócio, não, cheque equipamento, ok? Clareza 2. Confirma o nível para Ilhéus. Vai no 240 para Ilhéus. Primeiro, 240, Ilhéus está autorizado. Golfo 677, aerovia. Cola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5076, controle 119, decimal 8. Aguarde para o cotejamento, por 649. 6210 via Juliette, portão 09. Pro 09 via Juliette, Oceano 6210. Pro 649, pode prosseguir em cotejamento. Sim, está autorizado então, 240 para Ilhéus, decola da 10, por direita, da El, Leda e Léo. 5076, controle, 198, é o controle. Transponder 5076, por 649. Portão 3, chame pronto, por 649, ajuste no 009. Sim, no 009, por 649. O controle autoriza azul 4065 lá direto da El? Autorizado direto da El, azul 4065. 4065. Então, aguarde para o cruzamento, pista no 028. Vai manter a posição, vai passar. Alô, Salvador. Boa tarde, papá Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, boa tarde, formação papá, prosseguindo. Já no patrocínio do GTA, o POB é zero único para Síria, na próxima cota. 22 orelhas a bordo, confirmando 1000 pés para Síria. 500 orelhas de litoral. Ponte para a próxima. Autorizado, decola da 17 direita, corredor axé, após caixa pregos, aciona transponder 0136 e controle 119 decimal 8, torre 118.6, Romeu Fox Lima. Oh, meu Deus, comando. No transponder 0136, vamos decolar da 17, viu, corredor axé. O nosso controle é 18.19. A 8 ou a 2 Fox Lima, no parte 5, chame 1186 para somente táxi decolagem, ajuste no 009, bom voo e boa tarde. 1186 ajuste, 2 para o boa tarde. 1186 12, a Wind Liberal, graças. 219, ele virou 6326, ele já subiu. 1807, baixou e travou, pista 10? Baixou e travou. 1807, pouso autorizado, pista no zero, vento 90 com 18. Obrigado, líder pouso. Índia November Alpha, sete do tráfego para a perna do vento, autorizado descida para 1 mil pés, chame ingressando perna do vento, pista 190. Vai pousar na pista 10, o vento é de 90 com 18. Índia November Alpha. Guardião 07 na escuta? A escuta aguardando autorização para pouso. Um ativo, intenção é pouso do pátio do Grande, direto, confere. Direto. Ainda inicialmente mantém aí o setor de Itapuã, tráfego visual, estou com um Boeing da Luna curta, será autorizado na sequência a retaguarda do tráfego para o Pátio do Gré. Patilo, aguardando. É dourado. Oi, meu, bom novo pra você. Valeu, tudo de bom, saúde e paz também. Correu, o meu calcinho, aproximamento do Pátio do Gré. Livre acionamento, chame para o táxi, Tatá, Romeu, Fox, Tote Lima. Aproximamento, Fox. Sete visual com gol na curta? Ativo, se autorizado, prossegue a retaguarda. Conforme pela cauda do 37 gol, chame solo controlado do Pátio do Graer, 90 com 18, Guardião 07. 07. Quatro visual com o Boeing da Gol na final, pista 10? Afirmativo. Após a passagem, aliás, manter conda 24. Após a passagem do Boeing, ali, controle azul 4065, podemos lá abrir? Azul 4065, mantém a saída, guarde de continuação com o centro de cima. Gente. Firme. Pilo Romeo Oscar, boa tarde, informação papá para Morro, quando meu pai. Direto 2.500, autorizado, Kilo Romeu Oscar, Morro de São Paulo, 17 direita, corrido axé, no meu pés, restrito, aguardando liberação do controle. Prossegue no axé após caixa pregos, 0153 no transponder, controle 1198, torre 1186, Kilo Romeu Oscar. Gente, após a pista. Fundo farol de Itapuã, então, na vertical, sai com o sul, farol de Itapuã, 90 com 24, Fox, Trot, Lima. Positivo, tá detonado com o controlador, farol de Itapuã, Romeu Fox. O Condor 24, decolagem autorizada, 90 com 23. Decolagem 24. Vamos assinar o código 0225? Alfa Tango para 090 para o Edmar. Para a base da pista 10, chame girando Índia November Alpha. Guardião 07, solo 2000, frequência 07. Foxtrot Lima, decolado aos 2000, ao bloqueio fora de Itapuã, 19.8 até a volta. 19.8 no Itapuã, o Romeu Fox. Fim de November Alpha solicitou o quê? Positivo, 1-0, chame final, checada de fábrica, Fim de November Alpha. 9 para pushback, acionamento 013. 3 está livre, chame táxi, voo no 649. Livre, pushback, acionamento, voo no 649. 4065, chame Recife, 1-3325, alterno 1251. Azul 4065, chama Recife 3325, alterna 251, boa tarde. Torre aquele controle, corrija. Matando Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, prossiga. A direção de Caimbis para Salvador, pelos corredores. Estando 1-62 chamado, usando minha dúvida bom. Whisky Kilo Zulu, mantenha-se em condições visuais, o número 500, está escolhido do Veracruz, repasse para Lipe. Contaremos. Controle Salvador, boa tarde, Condor 24, cruzando 2700. Meu Fox Lima. Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima, mantenha-se em condições visuais, corredor, axé. Lucio, mantém atualizado 510 no corredor axé, por Romeu Fox Lima. 510, autorizado. Graças, Fox Lima. Controle Condor 24. Condor 24, contato radar Sobol 360, saída da EL. 360 da EL. Alfa Golf Vitor. Alfa Golf Vitor, precisa? Contratação procedente de Serra Novembro, papapá, para Salvador, pelo correio do Mestre Prédio, até 2.500. Confirme o transponder. Confirma, Vitor, acione código 0127. 0127, Alfa Golf. Contra o Salvador, contra o Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Romeu Oscar Bravo decolou de Costa Azul, vai com o de Salvador, está mantendo 510 com a borda eleitoral. Código 2225, Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, mantenha-se em condições visuais, corredor axé, informe no farol de Itapuã, informe o tráfego também 500 pés, sentido oposto. 500, vai tomar Itapuã, Romeu Oscar Bravo. Oceanero 6394, autorizado em LS? Autorizado em LS, reporte estabilizado. Portará 6394. Controle, é o Papa Uniforme PR da Lima? Papa Uniforme PR da Lima, prossiga. PR da Lima está a 6 minutos da posição Interlagos. Vai alternar para pouso em Serra Bravo, Índia Lima, Ilhéus. Juliette, para Cairobic, seu nome é o pé? Juliette, Cairobic, seu nome é o pé, autorizado. Então, no 7 direito, coisa do axé, pode ser caixa prego. 0160 no transponder, controle 1198, torre 1186. Cancelamento do plano visual, prosseguindo o instrumento, uma retração para a final BLS da 10 e subir para 3 mil pés, se possível. Alfa Golf Vitor, sobe a 3 mil pés, ajuste na 009, voe Duna, pro ideal 075. Duna, pro ideal 075, Alfa Golf Vitor. Beleza, Cezinha tá voando hoje? Cezinha tá pra vaga. Ah tá, beleza então. Bom voo aí. Obrigado. Muito, deve tá fervendo, né? Para prosseguir o táxi, vai prosseguir para o pátio 4, confirmando. Afirmo, pátio 4, o governo está liberado. Gente, é porta na Lima, tá livre prosseguir o táxi. E porta na Lima então, o governo está liberado. PR de Lima, escuta. Confirme a altitude que vai prosseguir para Ilhéus. Se autorizado, 3 mil pés. PR de Lima, confirme se tem condições de voar com a roda presente.